ajuda, e sete tomado, sol para as 3:30, libra à direita, eco, cheio, sol Salvador, 121, décimo 9. Azul 4206, boa tarde, continua a aproximação, ajuste no 0 no 0, guarde e puxa a linha. No 0 no 0, 4206. Azul 3367, autorizado a decolar, puxa no 0, vento 1-0 graus, 1-1-9. E o Polo Sistema Zero, azul 4206. Decola 238. Fechando agora o controle em Salvador, 120, décima 8. 1208, obrigado, Goiás. Para o 360 via. São 2206, solo Sol 40, livre à direita, eco, chão, Sol Salvador, 121, décimo 9. 30, eco, 4, na escuta? Positivo, senhor. Ela vai chamar agora. 3894 estabilizado na final 1 igual. 3894, avistado, autorizado por pista no zero. Vento 130 graus, 132. Esse é o número 1010, só 3894. Forte na rota. Quilo avistado, solitário pouso pistilo 7, vento 120 graus, 1-1 nós. Viva em pouso pistilo 7, volta para cá. Gol 1169, autorizado, decolar pistilo 0, vento 1-1-0 graus, 132. Autorizado a colar pistilo 0, vento 130 graus, 119. Salvador, 120, 10-8. controle Salvador, todo hélio de voo visual, ajuste Salvador 1090 para referência. Eu continuo falando abaixo. Direto Cairo, 2500. 251, 23, décima 8, até 1, 25, décima 1. 7, autorizado treinamento, chave 7. Sim, mas é uma foco centralizada de colar fiscal, dentro do 20 graus ou no norte. Salvador, sem identificação. Volta para o nível 050, ajuste número 010, espera o momento. Autorizado, o treinamento chama o táxi. Vento 190 graus, eu não sei como é que... Eu tenho autorizado a ANM aqui, então eu acho que é de ponte de campo. Estava para Lima, Lima, ponte, 1, 2, 3, 8, até 1, 2, 5, Só que isso é necessário para o nível 2 e 3. Valeu, Vitor, em Jesus, seguir uma senha 25006, direto do Valença. Como é que ainda apareceu a Daniela de Boa? Então, na caixa. Invento 1, 2, 0, 0, como passa mais? informação de voo e alerta, mantém a frequência do controle Salvador, frequência livre, a seu voo. com notificação, que eu tô passando 060, ajustando 090, chegando a tarde. Para o número 070, ajuste no 090, chegada para o número.